E aí, jovens, beleza? Eu sou o Marcelo e você está escutando o podcast de notícia do Papaxi. Yay! Eu estou aqui com o Ruilce. Uhul! Ruilce, por favor, se apresente. Eu sou o Ruilce. Estou aqui com o Tuti também. Eu também. O Tuti. E agora nós vamos falar de 5 notícias muito interessantes, muito legais aqui para você escutar, mas logo depois da leitura de e-mails e comentários aqui do site. Marcelo, onde nós estamos? Bom, Tuti, nós estamos na leitura de e-mails e comentários aqui do podcast de notícia do Papaxi. Nessa parte a gente iria ler os e-mails, só que nós não recebemos nenhum e-mail por enquanto. Como esse é só o terceiro programa e o primeiro de notícias, nós não temos nenhum e-mail. Mas, se você quiser mandar um e-mail pra gente, como é que você faz, Tuti? Manda um e-mail pra pabaxi@yahoo.com.br. Ou, se você quiser conversar com a gente pelo Twitter. Você conversa com o Marcelo pelo twitter.com/oleocranmarcelo ou comigo, twitter.com/tuti_gs. Bom, todos os links que nós conversamos aqui nesse podcast e os links para conversar com a gente, mandar um e-mail, estão todos aqui na postagem desse podcast. Você pode simplesmente clicar lá e conversar com a gente. E agora você fica com o conteúdo do podcast e saber as notícias que nós vamos comentar. Então, vamos lá. Primeira notícia aqui que eu trago pra vocês é do lançamento do Windows Phone 8.1. A maioria das pessoas tem Android, tem iOS e eu tenho Windows Phone porque eu sou muito hipster. Ele agora atualizou pra versão 8.1, que antes era a versão só 8. Agora ele tem várias novas features, como a Cortana e o centro de notificações. Vocês aí, usuários de Android, vocês viram o novo Windows Phone? Vocês viram alguma coisa dele? A única coisa que eu vi foi com o seu Windows Phone, né, cara? E também sim. Só vi a Cortana. Pelo que eu vi dela, era realmente muito boa. Ela é bem legal, ela é parecida com a Siri e tal. E funciona, pelo menos. Não compare com a Siri, entendeu? A Siri, pra mim, é algo divino da tecnologia. É comparar com Deus, entendeu? Nossa senhora. Não. A Cortana é um negócio muito foda, entendeu? Porque seria muito foda se você pudesse interagir completamente, mas eu sei que isso tá muito longe de acontecer. É porque ela, na verdade, tá na versão beta. Ela ainda não foi lançada oficialmente. Nem o Windows Phone foi lançado oficialmente. Essa aqui é só a versão pra desenvolvedor. Você tem que fazer uma conta de desenvolvedor pra conseguir baixar ela antes do que todo mundo. Por enquanto, só 1,5 milhão de pessoas que baixaram ela, dos 50 milhões de usuários que tem. A galera ainda, bem pouquinho das pessoas atualizaram. E a Cortana não tá nem na versão 1.0, tá na versão 0.5, tá na versão beta, cara, ainda. Então por isso que ela tá bem menos do que ela deveria estar quando lançar finalmente. Só vai ser legal quando você chegar. E aí, Cortana? E ela? E aí, Master Chief? Aí é GG, entendeu? Aí colocar pra é chamar de Batman, né? Não, mas você já pediu pra ela contar uma piada? É demais, ela simplesmente é demais. É muito engraçado as piadas que ela conta. Mais ou menos. O cara não entende inglês. Não. Próxima notícia é que uma grife holandesa chamada Cool Cat tá vendendo uma camiseta com o símbolo da bandeira brasileira e em cima tá escrito merda, tipo, bem grande. E daí tem um monte de brasileiro criticando isso. O que vocês acham dessa camiseta? O que a galera não faz pra ter venda, né? Pra criar uma polêmica em cima do seu produto? Não, pelo amor de Deus. Eu acho isso muito a mais. Porque, tipo assim, a gente pode falar o mal que for do Brasil, mas eu acho a mais um outro país chegar e fazer isso, tá ligado? É tipo aquele, eu posso zoar, mas você não pode. É tipo assim, é tipo racismo, tá ligado? Se um negro chega pro outro negro e fala que ele é negro... Tá suave. Tá suave. Agora chega um branco e fala pro negro. Eu sei que essa comparação é bem babaca, mas chega um branco e fala pro negro, tipo, eu sou negro. Não é negro, tipo, e aí, nigga? É racismo. Só que, tipo, mano, eu acho totalmente válido você ter essa barreira. Porque, mano, eu acho a mais um cara que, tipo, o pessoal da... Que não é brasileiro, né? Que não é brasileiro. pessoal holandês lá. Se pá, quem faz, viu os bagulho na internet dos videozinhos que mostraram, não sabem qual é aqui. É uma merda? É, mano, mas a gente pode falar porque a gente sabe, tá ligado? É porque a gente é brasileiro. Não é nem isso, eu acho que é o seguinte, você pode criticar à vontade, tá ligado? Você pode falar mal à vontade, mas desde que seja, tipo, um mal construtivo, tá ligado? É, você falando o que tem de mal e, tipo, o que pode melhorar, essas coisas. Mas você simplesmente criticar... Você simplesmente, ser um hater. Ser um hater? Ser um hater do Brasil. Não dá, entendeu? É, tipo, falar, ah, o Brasil só tem índio. É foda, tem, Brasil, tem carnaval. É, tem carnaval, tem mulato dançando e futebol, macaco. É, é a verdade? É, mas... Dá uma solução, tá ligado? É, né? Se vocês lerem a notícia também, não é só do Brasil, se não me engano, colocou da Espanha também, falando merda, alguma coisa assim, tipo cocô, não sei lá, uma parada escrota, tá ligado? Falar da Espanha e de outra também. Essa Holanda tá. É, essa tá Holanda foda, tá zoeira ainda tá com os outros países, velho. Tá zoeira aí, velho. Tem que acabar com essa zoeira. Bom, é que eu não acompanho futebol, mas o Brasil vai enfrentar a Holanda na primeira. Na Copa, alguma coisa assim ou não? Não faço a mínima ideia. Então, vai, gente. Ah, você não manja também? Caraca, eu achei que você não manjava. Porra, isso. Ninguém aqui curte muito futebol. Bom, no final do vídeo a gente fala. Ai, no final do vídeo o que, maluco? No final do podcast. Aí, tem vídeo? Verdade, não, né? Vai ser corta. Não, vou cortar nada não. Fica dando trabalho pra mim, rapaz. Se liga. Ok. Próxima notícia. O marco civil da internet. O marco civil da internet, pra quem não sabe, é uma lei que regula o uso da internet no Brasil. Tipo, por meio de alguns princípios e garantias, direitos e deveres. Não é exatamente uma lei, é mais uma constituição. É, então, de quem usa, de quem e pra quem usa a rede. E é feito pra, geralmente, delimitar... O que geralmente as empresas fazem de sacanagem com os usuários. Coisas que, tipo, deveriam ser como um senso comum, mas na verdade não é, tá ligado? Por exemplo, proteger sua conta de... Se a empresa, por exemplo, Facebook... De impedir de que mostre os seus dados, a não ser que seja por ordem judicial. Exatamente. Uhum. Coisa que eu acho que é um senso comum, cara. Pô, o bagulho é meu... Só que a única coisa é que eles foram regulamentar. E tem um monte de babaquinha falando, ai, vão, tipo, vão fazer igual os Estados Unidos. De Honduras. Vão proibir tudo. Essa galera que tá falando isso é a galera que simplesmente não leu a notícia e viu, tipo assim, o governo brasileiro tá fazendo uma lei da internet. Fudeu. Esse é o raciocínio deles. Tipo assim, eles não leram nada, não sabem nada, mas, tipo assim, governo brasileiro, internet, alguma parte do cérebro deles já fala, deu merda. E é isso que eles estão pensando. Eles estão criticando sem ler o negócio. Vamos ver meu esquema de tráfego. Não, isso aí, como o Rui se disse, isso aí é simplesmente senso comum. É tipo, ela só tá regulamentando o que já devia ser feito, né? Tipo, o que já devia. Sim. Já devia ser feito por todo mundo, por todas as empresas. Na verdade, é uma coisa que já acontece mais com a gente, tipo, já... O que a gente faz normalmente na internet, a gente só tem mais um respaldo legal do... Pra se der merda de alguma coisa, a gente não ficar, tipo... Ah, e agora? O que eu faço? Tem que tirar o vídeo do ar? Tem que tirar esse conteúdo do ar? Porque uma empresa tá falando que é dele e tal. É uma coisa bem... Foi bem produtiva, mas a maioria do povo não tá aceitando muito bem a notícia, porque simplesmente foi o governo brasileiro que fez. É, exatamente. O pessoal tem um problema de hatear qualquer coisa feita pelo governo, sem nem mesmo saber. É aquela prova do todo político é corrupto. Sim. E eles não procuram saber o menos corrupto ou votar. Então, pega e vota no Tiririca, tá ligado? Pior que não fica. É. Vota no Tiririca e depois reclama, né? Mas isso é o povo brasileiro, né? É, cocô, merda. Ah, pra quem quiser, também gravei um vídeo no meu canal pessoal. Sobre o marco civil da internet, pra quem quiser ver, tá aí no link da postagem, é só clicar, dar uma olhada lá e ver o que eu disse sobre esse tema. A próxima notícia: a Lupita é eleita a mulher mais bonita do mundo. Caraca, o que vocês acham disso? Isso é uma afirmação forte. Bem forte, né? Não. Eu não sei comentar isso. Realmente. Não sei. Eu já vi ela. Não, não faz. Não. Mas, tipo, não faz meu gosto pessoal. Mas eu acho que isso não deve ser levado em consideração, né? Eu acho que essa é uma notícia complicada de comentar. Porque, tipo, se a gente falar que... Se a gente criticar de alguma forma essa notícia, tipo, pode falar que é racismo. Mas ela, obviamente, não é a mulher mais bonita do mundo. Eu concordo plenamente. É uma notícia bem complicada de a gente falar qualquer coisa. Não, é complicado você falar qualquer coisa da mulher mais bonita do mundo. É, porque, completamente. Tipo, você achar uma mulher bonita ou não é puro gosto, sabe? É, exatamente. É a mesma coisa que a gente chegar e falar... A Scarlett Johansson é a mulher mais bonita do mundo. Mano, é o gosto pessoal é meu, tá ligado? Não tem como... A Juliana Jolie é um... É, sei lá. Então, eu acho que falar a mulher mais bonita do mundo é um negócio complicado. E, sei lá, ela pelo menos não faz o meu tipo. Mas, tipo assim, ela é bonita, sabe? Mas, tipo, ela não é gostosa. É, não, não, não, mas peraí, a votação é pra mulher mais bonita. Mais bonita. Não, não, mas ela é bonita, ela é tipo a Ellen Page, sabe, a fofinha. Não, mas a Ellen Page é bonita. Pena que eu não faço o tipo dela. É verdade. Realmente, é uma coisa muito complicada de falar sobre a... Sobre ah, gosto. Na real, né? Pra muita gente, ela pode ser a mulher mais bonita do mundo. Eu não nego. Mas, sei lá, por mim não faz meu gosto e... Mas eu acho totalmente válido você falar. Porque, segundo, qualquer uma pode ser a mulher mais bonita do mundo, tá ligado? Sim, sim, e mas qualquer eu... qualquer uma não pode ser ao mesmo tempo, entendeu? É algo complicado de se falar. Mas, na real, o que a revista People, que elegeu, fez foi... Foi querer vender, né? É. Causou uma polêmica aqui pra poder vender. Foi isso que eles fizeram. Em 2013, a Beyoncé ganhou como mulher mais bonita do mundo, cara. Tipo, em 2011 foi a Jennifer Lopes, tá ligado? Tipo, sei lá, nenhuma delas eu acho que é a mais bonita do mundo, tá ligado? E ainda que a Lupita, ela tá saindo do cinema agora, né? Tipo, ela ficou famosa pelo filme 12 Anos de Escravidão, mas até então ninguém sabia dela. Ninguém sabia nada dela e de repente ela já é muito bonita. Mano, que tipo, quando eu ouvi Lupita eu lembrei da Vida do Rebelde. Eu falei, como assim a Vida do Rebelde é a Vida do Rebelde? Nossa, sim. É complicado aquele momento que você percebe que seus amigos assistem Rebelde. É complicado. Eu não assisto. Eu já assisti na fase viadinho da minha vida, entendeu? Ai, meu Deus. Quando eu tinha alguns poucos anos de quarto, assistia Rebelde. Eu assistia Rebelde. Não. Assistia Malhação também? Malhação também assisti. Nossa. Já inteirar esse meu assunto. Já que você tá falando de mulher, né? De mulher, mulher bonita, o que a gente acha. Scarlett Johansson nua. Bom, pra quem não sabe, Scarlett Johansson nua. Quem não sabe o que não sabe. Nua pela primeira vez, tipo, na cena de um filme. Você não sabe, quem é Scarlett Johansson. É, e se você não sabe o que significa nua, sinto muito, cara. Não. Cala a boca. Então, ela vai ficar no filme Under the Skin, na qual ela aparece, tipo, admirando seu corpo, porque ela é tipo uma espécie de alien que entra uma mulher, alguma coisa assim. Ele não viu a notícia direito, ele só viu as alien, fotos. É um alien híbrido, não é? Tipo, entre humano e... Não, peraí, qual é? Ninguém viu essa notícia direito, todo mundo só viu as fotos. Não. Ela realmente é. Eu li e tá falando que ela é tipo. Ela é um alien e ela tá tipo. No corpo. Ela é tipo um alienígena, aí ela adota a forma de uma mulher. Então, ela. Ela começa tipo. A passar seduzindo os caras e. E depois matando eles, né? Tipo, ah, é verdade. Ela seduz tá bom, a gente não tá aqui pra falar matar do... A gente não tá aqui pra falar do filme. A gente tá aqui pra falar tá falando sobre a polêmica que deu ela aparecendo. É. A galera do Twitter, que é uma rede social meio que à parte do resto da internet, tipo, que lá só no tem Twitter hater. Todo mundo é muito zoeiro. Todo mundo é hater. É, todo mundo é hater no Twitter. Aí a galera tava falando, ah não, porque, pô, esse cara já apareceu nua. Tipo, uma parada que todo mundo sonhava, tá ligado? Aí apareceu nua. É, não era tudo isso. Porra, cara, como assim? Você tá maluco, velho? Ah, a real é porque ela não aparece com aqueles photoshops, aquelas coisas. Eu acho que eles quiseram passar algo mais natural dela, algo natural sim, da mulher, sim. Tá ligado? Justamente. Então, como... mulher natural não, não é aquela que tá na revista, cara. Não é, é realmente, mano. Realmente. É, eu acho que. Diferente. É, mas ela é bonita, velho. Ela, como uma mulher, ela tem um corpo bonito. Não é aquele corpo Barbie, mas o corpo Barbie por mim é feio. Mas. Deu polêmica porque não tem Photoshop. É, é exatamente por isso. É. Se tivesse um Photoshopzinho ninguém ali de uma correção, todo mundo, nossa, já tá se divertindo. Gostado, gostado. É, eu sei que vocês estudaram bastante essa notícia. Deixaram ficaram alguns minutos estudando ela. É lógico, né? Tem que apresentar bem a notícia. Tem que conhecer, tem que. Dar uma pensionada nas fotos, né? É. Tem que realmente saber o porquê estavam reclamando, né? Saber o porquê. Ah. Você tem que ver. Ah, descobri. A Holanda pode pegar o Brasil, talvez só nas oitavas de final, na fase de grupos não pega. Caraca. Ah, olha isso, descobri isso no final do cast. Como eu havia falado que ia passar essa notícia pra vocês, se vocês não se conhecem. Mas, como a gente, né? E eu não... torço muito pra essas coisas, mas torço contra a Holanda, só isso, tá ligado? É, agora é hater na Holanda. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse cast. A gente vai ser um podcast semanal, ou do semanal, não sei como falar isso. E que vai sair, vai ser mais ou menos desse tempo também aqui que tá rolando esse, vai ser sobre notícias. A gente não definiu um nome, a gente sequer apresentou um nome. Mas vai ser isso, obrigado pela sua visita e espero que vocês tenham gostado. Por favor, se despedam aí, os malucos. Pode se despedir, Rulhos. Não quero. Amo vocês! Eu jurei que você ia cantar, tipo, aquela música do Barney, tá ligado? Nossa senhora! Ó, me despeço com... Está na hora de dar tchau. Está na hora de dar tchau. Tchau! Ai, cara. Ai, beleza, foi. É.